ajuste no horário no meio, eu autorizado, pista uma 7, vento no 20 graus, uma 4 mais. Não, sério. Dá-lhe a frisa no 1, no 2, no 3, no 6, ajuste o altímetro no 0, no meio, informe estabilizado. 7210, no 06, reportará estabilizado, 8763, por 1. Comandado na rua Norte, o 4040, por 1. Azul 4083, 3 mil marcado externo, completo final, chame torre, 118.95. Serra Novembro Victor, chama agora Centro Recife, na frequência 128.8, alterna 126.0. Azul 4082, bom dia, ajuste no zero no meio, traço do avistado. Seus autorizados, pista 1 a 0, vento 120 graus, 1 a 3 mais. Agora está 9660, saldo aos 42, direita, papá, até o 45, é o estacionamento que eu seria. Muito obrigado, quanto vale o trabalho. Me fala lá, Crisome, quer ingressando no pátio? Após o mesmo, até o papá autorizado, após para ingresso. Sim, aqui é só para ir a porta de papo. Sou eu, 808, visual com Hércules, no pátio. Após o Hércules até a hotel. Na hotel manter a pressão, aguarde para cruzamento. Seguindo, a aeronave já iniciando o táxi, saindo o táxi, até a Papá, está guarda a mesma, reporte na Papá para ingresso. Deixa eu para o táxi. Para o táxi, tudo se começa. Nome é 200, táxi via Juliette, portão 8. Traxe já avistado, ajuste na 06, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguarda a pista livre, eu chamei a 63 no 9. Para o ingresso, eu reforço mais um só. Fui voado em grosso, esquerda da pista, reporte captura uma 7 para a decolagem. Informe a máquina e fala. Então, reforço. 4082, solo aos 43, direito, 121 no 1 no solo. Não. Eu 4082, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, 02. Passou meu pé do Xanã 63 ou 9? Os autorizados pistam 0, vendo 100 graus, 9 mais. Pouso pista 10, Oceano 63, 9. Plan 3, 295. 3295, prossiga. 3 ação para Guarulhos, nível 340. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, saída da El, Lisa Motiva. Decola da 10, curva direita, aciona 5152, chama controle 120, decima 8, coteja. 340 autorizado, Upper Zulu 10, da El, Lisa Motiva, decola da 10, curva direita, 5152, transponder, 208, é o controle, 3295. Protegimento quiet, chama para pushback sonamento. Passar 82, seu patrão é o número 1, no mantente da Juliette, aguardando a liberação do acesso. Mantente da Juliette, a liberação, passar 82. Então, meu voo, prossiga. Uniforme Mike, uniforme. Seu colégio autorizado a pistola Zé, 17, vento 090 graus, 12 nós. No 65 a bordo, altímetro 10 no meio, táxi via Índia Alfa, no Max Espera Torre, no 8, decimal 95, bom voo. Ajuste 1016, táxi via Índia Alfa, no Espera 895, voo no 556, grato, boa tarde. 2482, táxi via Juliette para o portão 1, observando para Indago, saindo do pátio. Juliette, portão, observando o voo, boa tarde. Salve, Salvador, bom dia, Xanem 311, livrou, é ingresso na Alfa. 3-1-1, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Táxi via Alfa, reportará da Juliette, você não é 3-1-1. Decolagem, capítulo 1-7. Deixando máquina informe, decolado 248, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Salvador, papapapa, emissão, Mike, emissão. Emissão, Mike, emissão, contato radar na colagem, subiu um atendido de voo 1260 via, saiu da Bayon. Certo, via, Bayon. Vamos 556, autorizado, Alemanha 10. Alemanha 10, 556. Zulu 16, saída da Eoleda Motiva, decola da 10, curva direita. Aciona 5157, chama controle 120, decima 8, coteja. Utilizado cruzamento na Delta, chame só 21 decimal 1 Delta, prossiga no ataque. Ah, transponder 5157, controle 208, decolando da 10 com curva direita até 3745. Prolegamento correto, chama para pushback funamento. Bora, 4-5. Chame 311, táxi via Juliette, portão 2. Graças a Juliette para o portão 2, ou Chanel 6311. Ah, meu, Zulu, Charlie Mike, confirma, é matrícula. O Zulu Charlie Mike confirme a altitude que mantém o transponder acionado do tipo da aeronave. 556, decolagem autorizada a pista 10, vento 100 graus, 14 horas. Autorizado decolagem da 10, voo no 55. Bom voo. 7, Zulu, Charlie Mike, vocês se encontram no espaço aéreo Golf. Então, escuta a frequência ali, 1, 2, 3, 4, 5, não tem tráfego para informá-lo. Mantenha a senhora do Zulu Zé, informe quando afastado 30 milhas, ou 20 milhas do Zé, Salvador. Ingressando com o do Caixa Prévios, então, após passar através de Vera Cruz, o retorno é competente. Charlie Indiaé, decolagem autorizada, pista 17, vento 1.00 graus, 1.4 nós. Estação locais. 5.5.000, decolagem 5.0, controle 1.0, decimal 8.0, da boa viagem. 2.0.8.0, grato, bom 5.5.6. Controle Salvador, gol no 5.5.6, cruzando 1.410 na Gael, Leda. Gol 1.5.5.6, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 3.0 via saída da El. 3.0 via da El, gol 1.5.5.6. Então, meu Golf, para pouso nesta localidade, chame 2.1.8.95. Pronto, já está uma Golf. Tome, Papa Romeu, hotel, uma Golf. Hotel, meu Golf, vai prosseguir para Imar? Tá, sim, pois vai em Casa Velha. Reporte solo controlado, um atraso no setor informado, vento 1.00 graus, 1.4 nós. Satanás solo controlado, hotel, uma Golf. Charlie India Eco, decolado 252, controle 208, tem uma boa viagem. Sim, 52208, graças. 556, voa a posição Leda. 556, voa a Leda. Bom, 556 informa o tráfego 1 hora, 10 milhas, com o sul, passando 097 em Ascensão, Bravo Eco 9 Lima. Sim, 556. Controle Salvador, Charlie India Eco, decolagem do Oeste, Corredor Shell. Papapá, Charlie India Eco, mantenha-se condições visuais, Corredor Shell no meu pé, até Charada Barra. Sim, gol no 556, reparação para espaçamento. Por via esquerda, pro 180, mantenha essa pro inicialmente por 5 milhas. Esquerda 180 por 5 milhas, gol no 556. Bono 556, em caso de fase de comunicação, cruzar o nível de voo no 2.0, relação à navegação na pro de Leda. Caso de falha, cruzando no 2.0, voa Leda, Bono 556. Puxa, não deixou o contato, 3.745. Apatango Whisky, Charlie Mike, contato radar 5.6 milhas norte de Salvador. Foi na prova de bonfe para interceptar a chegada da bonfe e a pastora descida, ajuste no 0.6. Tango Whisky Charlie Mike, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 e no 6. Bono 556, tem condições de incrementar a rádio de subida? Afirmo, Bono 556. Gente, confirma a razão que irá entregar. 4.500 pés, Bono 556. Sim. Papapá uniforme, Mike uniforme, confirma a razão de subida? 1.000 pés por minuto. Sim. Tango Whisky, Charlie Mike, autoriza a descer para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. Gente, confere ao 56, sequência livre. Bom dia. Consciente, está a 2 milhas sul de Salvador, reassuma a navegação na prosilida. Valeu, Bono 556. Bono 556, informa que o tráfego foi superado, agora 9 horas, 7.2 milhas, rumo sul, passando 145. Sim, Bono 556. Gol 1-1-62, desça para 2 mil pés sem restrições, ajuste no 0 no 6, autorizado final do procedimento ILE 78, apitando no 0, reportabilizado. 2 mil sem restrição, no 6, reportabilizado, 1 no 62 agora. Olimpo 08, decolou no terceiro da EL. Olimpo 08, contato radar na decolagem via saída da EL, sub e mantenha nível de voo 200. Sala da EL, subir até os 200, Olimpo 08. Coluna 556, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Chama Recife então, 125.1, 3395, voo no 556, graças. Afirmativo, vovô. Papapá, Charri, Índia, Eco, confirma a intenção do voo? Papapá, Charri, Índia, Eco, ciente, confirma a intenção do voo? Bono 962, via chegada a mar e desce até o nível de voo 050, ajuste no 0 no 6. Aguarde, Bono 962. Papapá uniforme, Mike uniforme, chame o centro Recife, frequência 125.1. Alterna 133.95. Para o táxi 3 horas 47, da Leda Leão, 170 a bordo. Firma autonomia? 3 horas e 47. 170 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 218.95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 245. América 229, prossiga. Senhora, solicitando a autorização de rebote da posição 1141 até a posição 143. América 229, autorizado. Puxar a aeronave retaguarda, aguardando para seguir com o rebote. Afirma que puxar a retaguarda, aguardando a autorização. Obrigado. Apatango Romeu, Golf Victor, contato radar, passa posição Conde, boi ponto para interceptar a chegada ponte e reposto pela descida. Ajuste no 0 no 6. Apatango Romeu, Golf Victor, autorizado direto para El Salvador. Golf Victor, desça até o nível de voo 050, ajuste no 0 no 6. Gol 1162. Gol 1162, completo final de procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, do sinal 95. 1295, gol 1162. Gol 95, dirigindo ao rebote, teria um estimado para o Chivete? 162, GLS aqui no 0. Gol 1162, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 149. Pivoso no 0 do gol 162. Salvador, bom dia, 3745, visual para a galera na corte, está pronto, vou ficar. 745, aguarde mais um minuto. Aguardando. 229, aguarde para o início do reboque. Afirmativa, aguardando. Chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Polito 08 copiado, 1251, alterna 133.95. Até agora. Dono 962, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 6, autoriza o final do procedimento IDL, taxiway da pista 10, passabilizada. Informação hotel, autorizado no ACO, meu curso número 7, aposta fome rota, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue pesquisa de saída Fuca, Jambo, Caju, aciona 5413, controle 120 de novo. 350, Marcel, conforme o plano, precisa do 17, decola da 10 curva esquerda, saída Fuca, Caju, Jambo, 5413, eu transporto para o 1864. 64, saída Fuca, Jambo, Caju, no 5, reporte para o estiver de saneamento. Fuca, Jambo, Caju, reportaremos o 1864. Falou, bom dia. O 962 Livrana, Frisco. Luna 962, bom dia. Autorizado o taxinento de Alfa. Mantente do Juliette aguardando a liberação do 27. Alfa Juliette, para aguardar para o 7, o 962. Patango Whisky, Charlie Mike, ciente, mantenha a rota 1000 pés. Ah, mas o Lúcio Arrimã e confirma, está prosseguindo para a pouso em Salvador? Papai, meu Zulu Charlie Mike, mantém o corredor Veracruz, reposto na voz de Paripe, tem condições de descer para o número 10? Papai, meu Zulu Charlie Mike, está em contato radar com o Fé Romeu 20, papapá. Afirmativo. Olá, meu Zulu Charlie Mike, mantenha-se em condições visuais, a gente na 095 vai através de Paripe. Com 3745, contato radar na decolagem, envia a saída da El, sub e mantenha nível de voo 340. Papatango Whisky, Charlie Mike, autorização para sequenciamento, mantenha a proa 215 limitado pelo localizador. 215 limitado pelo Loki, Whisky Charlie Mike. 3745, prossiga. Qual limite da restrição, por gentileza? Livre de restrições, suba e mantenha nível de voo 340, TAM 3745. Ok, voltou. 3740, 3745. Papá Romeu, Zulu, Charlie Mike, mantenha o corredor Veracruz, reposto através de Paripe. Apatango Romeu Golf Vitor, plano de voo modificado no 411, desço em condições visuais para o 1500 pés, ajuste no 095, na proa do Ceasa. Desce na proa do Ceasa, descendo para 1500 pés, no 1095, volta a descer. Apatango Whisky, Charlie Mike, desce até 3 mil pés, ajuste na 095. 3.105, noite da Juliette, confirma o indicativo de chamada, por gentileza. É o Gol 1162. Gente, Gol 1162, é autorizado o ingresso no Juliette, mantém. Desconsidere, mantém a posição 1162. Mantém a posição 1162. Receptor LS, Gol 962. Gol 962, completo final do procedimento, chame todo o Salvador, frequência 118, decimal 95. 18,95. Salvador, 2725, nível 1060. Mantém escuta, Papatango Whisky, Charlie Mike, para o curso do localizador, curva esquerda, proa 125, até estabilizado. 125, Salvador 2725, Azul, nível 960, informação hotel. Azul 2725, contato radar 60 milhas, nordeste de Salvador, foi bom para interceptar a chegada bom, que é para fora desse. Lana Pro de Bonso, 2725, Azul. Papatango Whisky, Charlie Mike, autorizado para 2 mil pés, é para estabilizado. Para 2 mil, vai reportar estabilizado, Whisky, Charlie Mike. Mike para o localizador visual com a pista. Papatango Whisky, Charlie Mike, informa o tráfego nessa posição de 9 horas, 2 milhas, a 1 mil pés no corredor visual, a Romeu Vitor Nozera não interfere na sua aproximação. Completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, senhorita, uma boa tarde. Boa tarde, bom curso. Quatro, autorizado, ele é o XVG 577, aposto some rota, nível 180, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída coral, aciona 0260, controle 120 dos nomes. Bom dia, vovô. Passa lá. Controle do Charlie Mike, Foto Marinho. Melhor produto rotatório, visual com Salvador. Papá, meu vovô, Charlie Mike, sim, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Parabéns, Mike, bom dia. Bom dia, vovô. Chanelinha 356, via chegada a Mari, desça até o nível de voo 070, ajuste na 015. 070, altimetrão na 015. Fala, 962, fala Juno Meia, libera direito para o prioridade da Juno 1. Fala, 3895, autorizado o táxi, até o ponto de espera, pistão na 0, via parte 1 no Índia. Quanto espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 095. Gol 1162. minutinhos após a passagem do arbusto da TAM, ingresso Juliette, portão 10. Após o TAM, vamos pro 10 agora então, pro 192. Da pista 10, 100 graus, 149. Está autorizado, Steady Mike na 10, está passado, travado, prossegue. Gente, confirmando, foi o Whisky Charlie Mike pouso da pista 10. Afirmo, é gente mesmo. 1962, bom dia, autorizado o táxi de Alfa, mantém o seu Juliette. Alfa, mantém o seu Juliette, 1962. Fechando M3 e 1, Guarulhos, pronto, qual é? Fechando M3 e 1, autorizado Guarulhos, depois o 1-0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5153, controle 120 desse novo. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, Irume. Aciona 5174. Controle 120 desse nome. Vamos lá, autorizado 3-0 para o Galeão. Relato em 98.7, vem passando o segundo. Decola da pista 10, o fim vai ser após o colar de pesquisa da El 22. Busque Charlie Mike, ingresso Alfa, quilo, faz 3. Quando mais próximo, faz a curva para a pista 1-0. Só para não ocupar o final da 1-0. Ah, sim, Matheus, positivo. Entendido, é só para de baixo para a final 1-0, ou 2-3, é para seguir para o final 1-0. Charlie Mike, confirme o pátio. Gente, o Charlie Mike. Zulu, Charlie Mike, solo Zulu 6, frequência livre. Do seguir com reporte, reporte no através do portão 8. 17, controle Salvador, 208 3295, obrigado. Bom. Fica 229, controle solo Salvador. Prossiga, senhora. Segue o reboque e reporta no através do portão 8. Afirmativo, iniciando o reboque e reportar no através do número 8. Pulou no 864, autorizado para o estacionamento, repostado. Tem um táxi, pode, né, pai? Tem a possibilidade. Pulou a... Da El Leda, senhorita? Após 2000, autorizado Leda, são 3895. Após 2000, Leda, são 3895. Já as descidas do 27, 25. Azul 2725, desça para 4.000 pés, ajuste na 095, na Praia de Pelo. Vou na Praia de Pelo, com... desça para 4.000 com 1.000 e... 1.015. 1.015, ajuste. Vou ser acionamento do Palácio em Torre, 1.18, desça para 95, vamos. Livre, Sousa 1.0, Romelo Rica. Hotel Romeu Golf, pronto? Hotel Romeu Golf, vento no 20 graus, 149, chame fora do sol. Pronto, Hotel Romeu Golf, decola e aguarde para prosseguir pro seu cruzamento. Patango Vitor Filho Delta, informação hotel, confirme o pátio, pista que vai falar. Vitor Filho Delta, confirme o nível selecionado. Gente, é bastante o Vitor Filho Delta. Vá pro 17, hotel Romelu. Delta, já vou visando a rota. Beijo. Romeu Golf autorizado, prossegue cruzamento sobre a pista no teste, pronto. Autorizado, cruzamento da 17 até o meu. Romeu Golf, Vitor, Salas 22, Salas 219. 219, Golf 8, é grátis. Romeu Golf, Vitor, Alfa, Kilo, Pátio 3. Nomeia completo final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 1118, decimal 95. 295, 3, 2, 1, 6, até logo. Até, bom. Bom. Xané autorizado esse até o nível de voo 050. 050, Xenemia 3 e 1, número 2, aguarde. Azul 4463, correndo com a equipe de solo, assim que o voo está com o livro reto, aguarde, me esqueça o meu táxi. América 229, autorizado o ingresso no pátio 3, reporte no término. Afirmativo, autorização, pátio 3, comando no término. Em condições visuais, 500 pés. Vai, manter o setor sul até o agora. Graus, eu nunca tinha olhado. Leve posição no 0, 132, ou meio. Vitor Filho Delta, pronto, pode? Vitor Filho Delta, autorizado, Serra, Vanda Juliette, Kilo, conforme rota, nível 100, decola da 17, primeira curva, direita. Segue perfeito de saída... Dael, após direto, aciona 5166, controle 12029. Primeira 4, mantém a ponte 0 do Nozera. Bom, permanecendo com o Rogério. quilo 10. O deslizamento correto no pátio 5, confio em tomar. Então, quilo 10, acionamento táxi, chamito, 1-1-8-9-5-1. São com o centro Recife, tá 3-8-9-5. Gente, aguarda. Obrigado. Salvador 2725 solicita voa Duna devido à formação. Autorizado direto Duna, azul 2725, desça para 2000 pés, ajuste na 095. Autorizado final do procedimento INS atuído, a pista 1-0 é passabilizada. Gente, 2000 desce com 1015, lá na proa de Duna, passabilizado 2725. Salvador, passarinho do arredor 3-0, transferiu. Passarela do 2230, via chegada a mão, desça até o nível de voo 060, ajuste 10-15. 060-9015-2230. O Xanema 356, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 095, limitado pelo localizador. 015, limitado pelo localizador, no Xanema 356. Olha, eu já no meu Golf e já foi esperado pela aeronave na final, seria possível sobrevoar o Paraná? Negativo, Papai Romeu. Papai Romeu até o meu Golf, é mais dois tráficos em aproximação, Alfa Tango 72 e Airbus 318. Aguarde a autorização. Aguarde, Golf. Aliás, é material na zero, né, pai? 95, chama o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 125, 133, 95, 38, 95, obrigado. Bom voo. Obrigado. Xanema 356, autorizado descer até 3.000 pés, ajuste na 095. 3.000, 011. 011, obrigado. Xanema 356, para o curso do localizador, curva direita, proa 060, reporte estabilizado. 060, reporte estabilizado, 6356. 1864. Solo Salvador. Boa tarde. Nossa 3216 livrou na pista curta. Nossa 3216. Vou autorizado táxi de Alfa, motorista da Juliette. Autorizado de Alfa, motorista da Juliette. Na 3216. Até o Mike Rivesco, meu, mantém as condições de voar, 500 pés, ajuste na 095. Autorizado o cruzamento do eixo da 10 entre Duna e Simbra para sobrevoo na paralela. Gente, Mike Rivesco, meu, pura direta, informando a fruta vertical do Iguí. Autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, tu, 118, desse 95, ajuste na 095. Autorizado direito ainda, posso ficar aqui para o 5-4-4-3. Boa tarde. Boa tarde, bom curso. O Xanema 356, deixa para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. A pessoa 0 é estabilizado. 2000, reportar estabilizado, Xanema 356. Altareza 2230, desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste na 095. 4.000 sem restrições, vou na 095, 2230. 2, Salvador, gol 1864. Gol 1864, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sub mantém a nível de voo 350. Via PUCA para o 350864. O Xanema 3-1-1, coordena a equipe de sol, assim que a água se derrotou, partindo 3, inicia o chama táxi. Tem inicialmente o perfil número 4 na aproximação, então 3804. Fala, Tiro, Delta 050, mantendo o PC, 3804. Então, Léo, volta no Golfo? Até o meu Golfo, precisa. Avisou a coordenada na final, atendeu que sobrevoo, é passada aproximadamente 2 milhas do eixo, não interfere. Conseguirá manter sobrevoo próximo à Timbra? Assim, senhorita, vai passar com as 2 milhas. Já avisou a coordenada na final. Sim, te informo que há mais um tráfego em aproximação, é a Airbus 318. Mantenha o setor sul a 500 pés em condições visuais. Mantenha no máximo 500 pés. Tá, 500 pés, só manter a presença de correção até uma boa. Prezador 6356. Oxalê 6356, informa helicóptero próximo ao eixo de pouso a 500 pés, não interfere na sua aproximação. Complexo final do procedimento, chame em Salvador, frequência 1918, decimal 95. Prossegue com a torre agora, 1895, Chané 6356. Papá Romeu, hotel Romeu Golf, informa o tráfego na sua posição 12 horas, 2 milhas a 500 pés, o Romeu 44, na proa da paralela para sobrevoo. Papá, Mike, Juliette, Romeu. Já livrou o eixo, próxima paralela, visual com curtíssima final e outro nacional, Mike, Juliette, Romeu. Papá, Mike, Juliette, Romeu, visual com tráfego 9 horas, 2 milhas a 500 pés, Romeu 44. Está coordenando bilateral com mesmo, com a ação do Golfo, Mike, Juliette, Romeu. Sim. Vou dar uma previsão para o Oceanair, já. 6203, no 8 autorizado, que estiver funcionando até rebaixado. É. Pente, papapá, mais direção meu. Vente até o meu Golfo 725, sala 33, à direita, 211. Adelton 211, azul 2725, boa. American 229, informa o filho reboque, bom dia, obrigado. América 229, frequência livre, bom dia. 1095, autorizado final do procedimento ILS X-ray, da pressão 10, é possibilizado. 1139. Autorizado, Xané 6350. 3230. Portaremos estabilizados no final do X-Ray, Xané. 2230. Bem, tiramos o formal, GV50. Pronto, pode. 1864, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, 864. Timura 208 e torre 118, decimal 95. Zero segue instrumento visão. Sol 2725 livrou. Azul 2725, autorizado táxi via Kilo, estacionar frequência livre. Tem a posição para 2725. Conforme 463, autorizando a galera e manter, fixando a zero. Aí vai ter um 0 para 4 a 3. Iremos suspender o procedimento ILS X-Ray. 250, confirma que é o B? Passamos aqui, próxima dona, CD. Frente, passarei 2230, livre desvio, reporte estabilizado. Sabemos, estabilizado. 356, solo 35 à direita, 1211. Livre à direita, 211, 635, é. Eu sabe que o canal 635, 62, 6, tá com 135. Guarulhos, 3 horas e 30. Puxané, 6213, autorizado táxi? Via parte 1, após sair o aeroporto da companhia, vem ainda até o ponto de espera. Ponto de espera, turbo 1, 1, 8, 10, 9, 5, ajuste no 0, 9, 5, 9. Puxinha 3 e 1, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, turno 1, 1, 8, 3, 9, 9, 5, ajuste no 0, 9, 5, por favor. Índia, via Índia, espera lá, 3, 9, 5, grato, 0, 9, 5, 4, 5, 4. Puxinha 3 e 1, de volta. Puxinha 3 e 1, autorizado táxi via Alfa, reporte a Juliette. Alfa, ponte para Juliette, 3 e 1. 2-3-0, transferiu 2 milhas de dólar. Passando 2-3-0, continua a aproximação, guarda de autorização de pouso. 2-0. Azul 4463, decolado 32, controle instalador 1308. 308, azul 4463. Aguarde um instante, copa, prepare e saída coral. Saída coral na guarda, 2744. Envia saída coral, suba e mantenha nível de voo 180. Envia coral 180, azul 4463. GV50, autorizado o cruzamento da pista 1-0, prossegue via Delta e Alfa. Coral, azul 4463. GV50, quando na Delta 1-2-1-1. Ingresso Juliette, remoto 1-4-4-1. Ok, Juliette, remoto 1-4-3-5-6. 5-0, autorizado táxi de Alfa, ingresso Juliette, parte 1 no Índia. Índia, torre 1-1-8.